muleta. Foi da muleta. Tá vendo com tudo, avante o tabuleiro. Depois a gente vai falar de cada ala, falar de cada carro alegórico, né, que passar pela gente. Agora, por enquanto, vem aí a comissão de frente e depois a diretoria, cumprimentando todo o público, todas as autoridades presentes. Aqui presente hoje o prefeito Carlos Murta na arquibancada com toda a sua família. Presente o coronel, o tenente coronel Joel. Veio também fazer uma visita ao nosso capitão Roberto Guedes. Policiamento, muito obrigado aí pela segurança. A polícia militar, a polícia civil, o pessoal do corpo de bombeiros. Enfim, todos aqueles que estão colaborando, coordenando o carnaval. Explosão 92, Vespasiano. Vamos de samba agora, hein? Vamos ver. Tá vendo aí toda a comissão de frente? E a preocupação maior aqui da coordenadoria com a Valéria, com o Marden, é exatamente para que tudo corra bem, que realmente está correndo bem. Continua ainda a cada ala que passa uma salva de tiros. É isso, pirotécnicos saudando a entrada da amante da folia na avenida. É muito importante. Oi. Ah, eu vou querer uma pistinha. Eu quero uma pistinha. Que beleza, hein? A menina aqui da Antártica está ali aí, colocando uma pista na minha cabeça para que eu não perca. Que beleza. Eu tô ficando bonito. Falou, obrigado a você, hein? Vamos. Aqui da Amante na Folia, saudando a chegada da Amante da Folia na passarela do samba na Avenida Sebastião Fernandes em Vespasiano. Aqui, Rádio Metropolitana, Vespasiano, Minas Gerais. Agora, 1:30 nesta madrugada, segunda-feira gostosa, segunda-feira que a gente está vivendo a emoção do carnaval, explosão 92. Carro de som vai chegando.